Carmo e Goulart, sala 12. Roupas infantis, pijamas, meias, calcinhas, sutiãs e cuecas. A íntima tem roupas íntimas em geral. Preço super baixo e atendimento nota 10. A íntima, na rua Dr. Rubens de Castro, galeria Carmo e Goulart, sala 12. Mas já vamos mandar um abraço aí para o Antônio Ribeiro da Mota. Antônio Ribeiro da Mota, que tem aí vários arquivos de todas as emissoras do país e também, inclusive, do exterior. Antônio Ribeiro da Mota é de São José dos Campos, Estadão de São Paulo. E, por curiosidade, um dia ele sintonizou a Rádio Diamante lá em São José dos Campos. Foi por volta dos anos 80, 1984. Ele estava com o seu aparelho receptor e, em dado momento, por volta das 22 horas, 22h30, o Antônio Ribeiro da Mota sintonizou a Rádio Diamante de Coromandel. E era um jogo de futebol de salão no ginásio poliesportivo entre as equipes da Escol e do Colorado. Na época, o time do Eduardo, lá da loja Nara Tecidos. E o Antônio Ribeiro da Mota é colecionador de selos de várias gravações de emissoras de todo o país. Ele teve a curiosidade e gravou o prefixo da emissora Rádio Diamante de Coromandel, ZYL 312, 1450 kHz, onda média. Um abraço aí para o Antônio Ribeiro da Mota, que está ouvindo a nossa programação nesse sábado, 4 de janeiro de 1992. E obrigado aí pela força, e ele está levando também aí uma mensagem da Rádio Diamante de Coromandel. Feliz ano novo para você, Antônio, e família, muita saúde, muita paz e muita harmonia. São 10 horas mais 19 minutos. Leilão misto de Coromandel, dia 9 de janeiro, quinta-feira, às 13 horas no Parque de Exposição Antônio Dagger. Animais para cria, recria e engorda. Leilão misto de Coromandel no dia 9. Promoção e realização Sindicato Rural de Coromandel. ZYL 312, 1450 kHz. Rádio Diamante, Coromandel. São 10 horas mais 19 minutos. Leilão misto de Coromandel. Dia 9 de janeiro, quinta-feira, às 13 horas no Parque de Exposição Antônio Dagger. Animais para cria, recria e engorda. Leilão misto de Coromandel no dia 9.